Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar, ainda no Estadão do Paraná. Vamos até Londrina, Rádio Livre Web, Luiz Lolato, todos vocês amigos da equipe. Muito obrigado pelo carinho, pela grande parceria, viu? Também nós temos a Rádio Terra Nativa Cambé, o Ney Rocha, a todos vocês amigos aí da Rádio Terra Nativa Cambé, em Londrina, exibindo o nosso programa, salvo engano, às 11 da noite, né? De 11 à meia-noite, horário nobre, né? Muito bem, os amigos aí, os motoristas, dirigindo a todos vocês amigos aí dos quiosques, dos barzinhos, dos restaurantes, vocês que estão aí nas ruas, em seus lares também, ouvindo Mundo Sertanejo às 11 horas da noite pela Rádio Terra Nativa Cambé em Londrina. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Em Biporã, nós temos a Rádio Impacto Brasil FM, o Sampaio Correia, todos da equipe, muito obrigado, viu? Em Foz do Iguaçu, Claudemir Gomes, a todos vocês, muito obrigado, viu? A Rose Moreira com seu programaço na Hora do Zap. A Rádio Ambiental FM exibe nosso programa às 18 horas aí em Foz do Iguaçu com uma grande audiência. Também meu amigo Volmar Costa, a Rádio Foz Web exibindo nosso programa, né? Em Barbosa Ferraz, Rádio Barbosa Ferraz FM, o Deusdete Azevedo, a todos vocês, muito obrigado. Em Colombo, Web Rádio Colombo exibindo nosso programa, Newton do Rim, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. O Estadão do Paraná também ouve Mundo Sertanejo em Guaraçu, Rádio Canoa Grande FM, Ricardo Silva, todos vocês amigos aí de Guaraçu, muito obrigado, viu, a todos que compõem a equipe da Rádio Canoa Grande FM, o nosso abraço carinhoso. O Estadão do Paraná também ouve Mundo Sertanejo, Henrique e Diego cantam Suíte 14. Vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim: briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem o outro a vida é tão sem graça. Agora tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Valeu, Campo Grande! Tá fechado! Diego, MC Guimê! De sobremesa, cê vem curtindo, mulher. Mas que beleza te ver sorrindo. É o que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois um quatro caminho. Vou de mansinho, veja lá. Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você. Só você, pra me ganhar com o olhar. Contiga dele e perde o meu direito de me achar. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem um outra vida é tão sem graça. Me ligue agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu sou de chamar. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua foi testemunha. Um jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua Henrique Diego, MC Guimê. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Valeu pelo carinho. A vida inteira o nosso amor de sobremesa. Quem segura hora, mas é sensível como um vidro. Se emociona com nós se amando em uma hidro. Vem como o brilho da estrela que brilha, da ilha particular. Você merece o melhor, então vem aqui buscar. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, ainda no Estadão do Paraná. Um abraço, meu amigo Gilson Araújo, Rádio Guará FM, em Guaraci, aí no norte do Paraná, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, Gilson Araújo, a todos vocês da equipe da Rádio Guará FM, exibindo o nosso programa e também tocando as músicas do Diego Valadares. Muito obrigado, viu, a todos da equipe. Marcos Ibelucci e Wesley Safadão cantam juntos. Aquele 1%. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Sou 1% e 1% mais safado do Brasil. Chega pra cá, safadão. E puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Mostra a safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Só 1% e elas gostam. E elas gostam. Wesley Safadão. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, agora vamos até o Rio Grande do Sul, né? Em Pelotas nós temos a Rádio Amizade FM exibindo nosso programa. Oh, meu amigo Leandro Galger, todos da equipe e os nossos ouvintes aí de Pelotas, recebam todos o nosso abraço carinhoso, né? Em Serro Grande do Sul, nós temos a Rádio Alternativa FM, minha querida Kellen Eimael, todos da equipe, a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Alternativa FM em Serro Grande do Sul, exibindo nosso programa, todos os nossos ouvintes, um beijo no coração de todo mundo aí, viu? Em Lavras do Sul, Rádio Lavras FM exibindo nosso programa, um abraço Catarina Ferraz, todos os nossos ouvintes, né? Aí de Lavras do Sul, a minha querida Maria Helena Cavalari, beijo pra vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho, Rádio Local FM, o Camilo Oliveira, muito obrigado, viu? A todos vocês amigos da Rádio Lavras FM e também Rádio Local FM. Muito obrigado, são as nossas parceiras afiliadas. Barbaridade, tchê, o Estadão do Rio Grande do Sul também ouve o Mundo Sertanejo. Sintam-se todos abraçados por Diego Valadares, por todos nós aqui da nossa central de produção Rádio Sul de Brasil. E olha quem canta bonito, Diego Valadares, tô na promoção, é o sucesso que o Brasil inteiro canta. chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha, pode experimentar. A promoção é atraente, que leva meu coração. Ganho o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, que leva meu coração. Ganho o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, assim de pegar. Pega eu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. Vamos agora fazer um giro pelo Estadão da Bahia. Vamos até Érico Cardoso, né? É meu amigo Ronildo Lucas, em Érico Cardoso, Bahia, ouvindo o nosso programa. Um abraço, os amigos da Rádio Cidade FM, aí de Érico Cardoso, Rádio Paramirim Web, em Paramirim. Ô, meu amigo cantor, né? O Nelsinho Rezende, a todos vocês, muito obrigado. Em Roda Velha, nós temos a Rádio Destaque FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado a todos da equipe, os nossos ouvintes aí de Roda Velha. Em Dom Basílio, Rádio Tropicaliente FM, em Oliveira dos Brejinhos, Rádio Cristal FM. A todos vocês, muito obrigado, viu? Em Vanderlei, Rádio Vanderlei FM, Helenaldo, a todos vocês. Ô, Roxinha, muito obrigado pelo carinho. Em Adustina, Rádio Adustina FM. Em Santa Rita de Cássia, Rádio Atividade Web, exibindo nosso programa. Muito obrigado, o Dailton Comunicador. Um abraço a todos vocês aí, viu? É, vamos até Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço a todos vocês. Aí de também de Barreiras, um abraço, muito obrigado. De Erecê, um abraço a todos vocês, amigos. De Erecê, no Estadão da Bahia. Vamos até a capital, Salvador. Rádio Novo Milênio, exibindo nosso programa. Edu Santos, a todos da equipe. Também Rádio Nova Cidade FM, Nilton Vieira, todos vocês, muito obrigado pelo carinho. O Estadão da Bahia está ligado, o Mundo Sertanejo está no ar. Pedro e Bruno cantam Chevetinho Vermelho. Vem com Pedro e Bruno.